Thank you. Thank you. so close to me. There's no place I'd rather you be than with me. Yeah. Oh. But I'm sorry, I don't pray that way. my mind made it up. Come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime, tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, girl. Anytime. Tonight is fine. You gotta push it to me, baby. Push it to me, baby. You gotta start it to me, honey. Yeah. If you want my money, if you want my money, you gotta make it good as honey. Thank you. up, come on, you can get it, get it, get it. Mais uma que toca já a seguir. There's something I have to say to you. If you promise, you'll understand. Don't mind, but the got a lot of power, and it makes me feel like that. Your very lies, 'cause this is day, day, day, night, and no. Shake your body down to the ground. Let's dance. Michael Jackson is shot dead in front of a live studio audience. Ora então, gostou desta dança? Destas musiquinhas de dança no Hits Megamix? Foi a primeira emissão, foi a primeira edição deste programa. Esperemos que outras tantas hajam para o deixar aí em êxtase, com muita, muita energia. Já a seguir na Antena Web há Pop DJ, para continuar aí em alta, com as energias em alta, neste sábado 27 de março de 2010, que agora chega ao fim. Faltam mais coisa, menos coisa, 23 minutos para a meia-noite. Vamos à música, vamos finalizar com um daqueles mega mix, daquelas episódias do ano de 1999, ano em que se fez boa música. É verdade, vamos fugir um bocadinho dos anos 80, mas vamos finalizar então em grande com este mix de música dos anos, aliás, de música do ano de 1999. Antes ainda, há espaço para ouvirmos ABBA e mais um dos seus mega mix, um dos seus medleys, vamos chamar assim, um dos seus medleys, que enfim, traz sempre boas músicas. Enfim, é natural, de um ótimo grupo só poderiam ouvir boas músicas. É com estes dois medleys que eu vou finalizar esta primeira emissão. A seguir então à Pop DJ, não pode perder mais uma emissão deste programa. Da minha parte é tudo, eu volto amanhã aqui na Antena Web, às 17 horas, se tudo correr bem. Isto, os problemas informáticos estão-nos a criar muitos problemas, mas enfim. Às 17 horas eu volto com mais um Domingo à Tarde, mas isso é outra conversa, porque para já, é mesmo os ABBA e depois um medley fantástico daqueles de dançar do princípio ao fim. Um medley das melhores músicas do ano de 1999. Fique bem, fique com a Antena Web, um forte abraço, até à próxima semana, sexta-feira, dia 3 de Abril, aliás, dia 2 de Abril, para mais um Hits Megamix. Nothing more to say. Ladies and gentlemen of the Class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be this. Bring it back. I have to. pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, know-it-all. So you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't be the one in the middle of the night. That don't impress me much. Special. Oh, you think it's something new. long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, or is the rest of my advice no basis more reliable than my own meandering experience? Inside, a thousand times I've told myself it's over. you.